está falando aqui do escolasticismo, né? Que é um período áureo da inteligência católica, as universidades, padres, professores, profissionais, então chega num nível sensacional. Só que começa a acontecer nesse período renascimentos. Porque imagina, você tem um Ocidente todo dominado durante séculos por uma cultura cristã, basicamente cristã. Começa a surgir movimentos de restauração, ou tentativa de restauração de alguma coisa da cultura clássica anterior ao cristianismo, que é muito rica também. Tá? Então começam a haver esses movimentos que vai culminar no quê? Numa coisa chamada renascimento. Só que, tirando a parte secular, estamos falando aqui de igreja. Então está assim, o mais alto nível. Só que começa a surgir o que a gente chama de pré-reformadores. John Hus, Wycliffe. São homens que vão começar a discutir algumas doutrinas postas pela igreja. Começam a se preocupar mais com uma parte mais espiritual da coisa, vamos dizer assim. E menos escolástica, menos formal, menos intelectual. Tá? E aí, no ano 1500 alguma coisa, surge um padre devoto de Santa Rita de Cássia, chamado Lutero. Esse padre estuda, né? Começa a pregar na cidade dele lá. Só que ele narra uma experiência que ele teve na torre, chamada experiência da torre, no qual, estudando a Bíblia, ele teve um insight de que a salvação é pela fé. A salvação é pela fé. O que, na Igreja Católica, já naquele instante, a coisa não estava tão clara assim. Já existiam muitas indulgências. O que eram indulgências? Vendas de artefatos, pedaço da cruz, osso de João Batista, e blá blá blá. Então você comprava para quê? Para você garantir teu lugarzinho no céu. Lutero teve esse insight da salvação pela fé, aí nesse insight ele começa a discorrer, pensar. Lutero devia ser um cara muito agitado na mente, né? Aí ele começa a botar contra indulgências, contra essa coisa de obras, compra de salvação, essas coisas. Então ele lança o que ele chama de 95 teses. Nós chamamos de 95 teses e coloca na porta da igreja, lá na cidade dele. E aí deu um rebuliço lá na cidade, né? Por causa disso. Um fato importante aqui, 1400 e alguma coisa, vocês já ouviram falar disso aqui? Desse homem, Gutenberg? O que ele criou? A imprensa. Então ele criou máquinas que imprimiam, formas de impressão. Então, até aquele momento, se você queria um livro, distribuir esse livro, você tinha que contratar copistas que copiavam. De repente vem ele e causa a primeira geração de desemprego de copistas. Ele... Sindicato dos copistas devem ter ficado loucos da vida, porque ele criou a imprensa. Só que isso foi uma revolução. Então, quando a gente está falando de Lutero, aí Lutero, nessa controvérsia toda, ele começa a escrever muito. E aí a gente está falando de uma época de imprensa já, que ele se beneficiou bastante. Então ele tinha uma ideia, escrevia tudo num livro e aquilo se distribuía ali. Entende? Essa aí é Lutero. E aí, o que houve com Lutero? Aqui ele era padre. E quando ele botou as 95 teses, o que ele estava querendo? Fazer uma reforma dentro da igreja. fama nenhuma da igreja. Aí, ele foi levado a um debate. Aí, ele foi nesse debate, deram a oportunidade dele se retratar, ele não se retratou. Ele até pediu um tempo para pensar, mas voltou e falou que não podia ir contra a consciência dele e tal. E aí, gente, aqui começou um negócio. Que resume. Aqui começou o que a gente chama de reforma protestante. 1531, se eu não me engano, assim, a data. Então, chega uma hora que o Lutero rompe com a igreja. Ele fala, não tem mais jeito, tem que romper com a igreja. Isso cria uma balbúrdia. Imagina, são 1500 anos de igreja. Nunca ninguém tinha rompido com a igreja, oficialmente. Lutero, naquele momento, rompeu. Aí arrumou uma esposa, né? A primeira coisa que o padre faz quando se vê livre é arrumar uma mulher. E aqui começou a história. A história que vai culminar no que a gente acredita. Então, Lutero, reforma protestante, aqui nós estamos falando da onde? Que lugar do mundo? Estamos falando, vamos lá. Estamos falando da Alemanha. Tá certo? Estamos falando da Alemanha. Na época... Foi o primeiro pastor alemão. Foi o primeiro, exatamente. Então, estamos falando da Alemanha. Então, vê bem, ó, Alemanha, tá? Então, nós temos a Itália, católica, França, católica, Espanha e Portugal, católicos, Alemanha, protestante, se tornando protestante. E aí, depois de Lutero, dois homens também começaram na cola de Lutero. Lutero criou, aí tinha uns amigos dele e tal. Chegou em mais dois homens, Zwinglio e Calvino. Onde esses homens, contemporâneos, um pouco mais novos que Lutero, Lutero era um pouco mais velho, onde eles trabalharam? Aqui Lutero. Eles aqui, ó, logo embaixo, na Suíça, Zwinglio, em Zurique, Calvino, em Genebra. E aqui acontece uma coisa diferente de Lutero. Lutero separou da igreja, montou a sua igreja, podemos dizer assim, e ponto. Calvino principalmente, não. Calvino, ele já transformou a igreja na cidade. Então, assim, se você morasse na cidade de Calvino, ou você era reformado, ou você estava condenado. Bem democrático. Bem democrático, como era costume da época. Entende? Então, aqui... Às vezes o protestantismo fica, não, nós somos democracia. Não, não é. Calvino, pelo menos, não é. Mas chegava a ser extremista mesmo? Chegava. Morte. Muçulmano? Chegava até morte. Não, não, não, não, não. Nunca com muçulmano. Muçulmano, ele não tem comparação. Muçulmano, ele vai e mata. Aqui, quando a gente fala, é o seguinte, ó. Você tem que seguir as leis, tal, da cidade. Agora a cidade, ela é protestante. Blá, blá, blá. É, você foi pego em adultério, você vai no julgamento. Tinha toda... Ele era advogado. Lutero também estudou direito. Os advogados fazendo... Então, aqui começa a igreja calvinista. Então, aqui nós temos a luterana começando em Lutero. Aqui a gente poderia chamar presbiteriana. Porque já em Calvino foi criado aquele sistema todo. Qual é a igreja presbiteriana? Ela é dividida, ela é quase democrática dentro dela. Tinha todo um sistema de votação, até hoje é assim nas igrejas presbiterianas. Votação dos pastores, de quem é da diretoria, tudo isso. Então a luterana aqui, presbiteriana aqui. A luterana aceitando ainda algumas coisas do católico. O calvinista, um pouco menos, porque ele ainda discordava alguma coisa de Lutero. E aí a gente vai seguir, já passando, voando, para onde? Então a gente tá... O que aconteceu? Eu ia escrever com isso aqui em cima do iPad. Olha como a cabeça vai ficando. E aqui, gente, ó. Quem são esses aqui, ó? É a Inglaterra. Quem eles são? Então vamos lá conhecer um pouquinho da história. A Inglaterra teve um rei chamado Henrique VIII. A Inglaterra era, até aqui, católica. Católica. Católica. Sob Roma, né? Como os outros países católicos. Mas Henrique VIII, um homem muito decente, mandou matar a mulher, mandou matar filho, comia que nem um condenado. A mulher dele não deu filho para ele, não está conseguindo dar filho para ele. Aí ele se engraçou com uma outra mulher chamada Ana Bolena. E aí ele falou o seguinte: eu quero casar com a Ana Bolena, que ela vai me dar filho. E aí, o que que o bispo respondeu para ele? Não. Não, você não pode se separar. Você não pode se divorciar, você está louco? Aí o que que ele fez? Se tornou viúvo. Ele fez uma separação. Ah, essa ele pegou um bispo que aceitou, tal, e ele falou: não estamos mais sob a jurisdição de Roma, e agora eu sou o chefe supremo da igreja anglicana. Então aqui a igreja anglicana. É. Na prática, a igreja anglicana é a mais das três, é a mais parecida com a católica. Porque a separação de Henrique VIII foi interesseira, totalmente interesseira. Não tá, ele era um cara quase católico. Ele só queria casar. Mas vê que aqui que a cabeça dos homens já era uma mente já moderninha, né? Já afetada. Então a igreja anglicana começa aqui. Henrique VIII. O que que acontece na Inglaterra, gente? A partir daí começa a haver uma oscilação. Dependendo do rei e da rainha que se colocasse, ela ficava mais católica, ela ficava mais protestante. Quando ela era mais católica, quem sofria eram os protestantes. Quando ela era mais protestante, quem sofria eram os católicos. Era assim que funcionava. E até hoje, lá, não, ninguém. Lá, quem manda lá é os Beatles. Mas isso deu resultado na Irlanda, né? Sim, aí a Irlanda é dividida em duas. Só que a Irlanda teve a... Porque na época dos monges, aqueles monges que a gente falou, também havia muita evangelização desses monges. E ao chegar na Irlanda, na Escócia e tal. E aí afetou a divisão da Irlanda. Por isso que hoje tem a Irlanda do Norte protestante e a Irlanda do Sul católica. Foi pra lá, falou pra ela mesmo, né? Nossa Senhora. Hoje eles estão um pouquinho mais calmos, mas tem lá o IRA, que é o movimento revolucionário irlandês. Coisa lá é feia. E agora vamos lá. Então a gente tem aqui igreja presbiteriana, igreja luterana, igreja anglicana. E aí começam a surgir aqui quem? Agora já mais ou menos definido. Começam a surgir os movimentos puritanos. Aonde? Na Inglaterra. Os movimentos puritanos eram movimentos dentro da igreja protestante, que sempre tentando resgatar uma espiritualidade, às vezes exageradamente, a característica muito dos puritanos era não se misturar com o mundo, não se alistar no serviço militar, aquelas coisas todas. E aí o que que acontece, gente, aqui... Ó, baixar um pouquinho o mapa. Em um momento, os puritanos começam a ser perseguidos na Inglaterra, que naquele momento era católica. Então eles vão e se metem num navio chamado Mayflower. Mayflower. Então eles saem daqui e vão para onde? América do Norte. Vamos para os Estados Unidos. Olha, eu fui pro Canadá, não, mas tá errado, é para baixo. É que eu não... Aqui, ó. Então vem aqueles puritanos da Inglaterra para os Estados Unidos e vão colonizar os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos é um país mais protestante, porque são os protestantes do Mayflower, a maioria puritana. Então ali tinha calvinista, tinha menonista, tinha batista, tinha metodista, tudo indo para lá. E aí se cria nos Estados Unidos uma nação cristã. Talvez a mais cristã que tenha havido assim, espontaneamente, tenha sido os Estados Unidos. Bom, Estados Unidos cristão. Basicamente protestante. Paralelamente, duas nações católicas, Espanha e Portugal, também fazem esse movimento, mas não no sentido deles. Eles, os Mayflower, eles foram para habitar. Aqui eles vêm mais como colonização. Né? Então a gente pode dizer Estados Unidos, protestantes, México para baixo, católico. Portugal e Espanha, os dois impérios católicos da época fortíssimos, vindo para a região de baixo. Bom, com isso, aqui houve também a evangelização, só que a evangelização católica, pelos jesuítas principalmente. Então aqui tornou-se uma nação católica, Estados Unidos uma nação protestante. Católico aqui, tudo bem. E aí a gente começa a entender algumas coisas, por exemplo. Os escravos. Vê como hoje no Brasil há uma mistura de, às vezes, de candomblé, catolicismo. Da onde vem isso? Vem ali dos escravos, que às vezes, para não serem pegos fazendo os seus cultos, suas macumbas, então lá o Oxum deles lá, eles chamavam de santo alguma coisa. Entendeu? E acaba tendo essa mistura. Por isso que no Brasil, principalmente, a coisa é feia. A mistura é fogo. E por isso tantos católicos às vezes se veem misturados também nessas coisas. Agora, para vocês entenderem, já tem 20 minutos. Brasil, império, era o quê? Católico. Certo? Só que aí começa a haver uma disputa entre o império e os republicanos. Republicanos trazendo as ideias do iluminismo, positivismo, um pouco tarde, mas trouxeram. Os republicanos eram o quê? Império, Brasil, império católico. Republicano? Não. Maçons. Maçons e, vamos dizer, iluministas, vá. O que, que são os iluministas? São aqueles influenciados pela Revolução Francesa do século XVIII. Revolução Francesa, né, ela chegou dizendo o seguinte: nós somos as luzes. Tudo aqui atrás era trevas. E daí surge o nome Idade das Trevas, para a Idade Média. E muito da ideia que a gente tem do período anterior é propaganda iluminista. Mas, filho, eu vou dizer uma coisa. Revolução Francesa, os caras eram loucos. Voltaire, Rousseau, todos esses caras que a galera idolatra. Voltaire, Rousseau. Pascal. É, Pascal ele é já do movimento. Mas Pascal ainda passa. Descartes. Os caras eram tudo meio tanta. Mas são tratados como maravilhosos. Hoje eu recebi a publicação daquela escola de filosofia lá. A aula especial, vamos conversar sobre o grande filósofo Giordano Bruno. O Giordano Bruno era um maluco de carteirinha. Não, eles adoram o cara, mas o cara era louco. O cara era bruxo. Então, muito da ideia que a gente tem da Idade Média então, vem da Revolução Francesa, das ideias iluministas. E os republicanos eram caras que eram herdeiros dessa ideia positivista, substituição do calendário religioso pelo calendário civil. Certo? Brasil, Império Católico, República, maçons e iluministas, e aqui há um embate. Há um embate, começo do século XX, tá? Final do século XIX, começo do século XX, para formar a República, né? Entrar na República. Aí eu pergunto, onde estavam os protestantes nessa época? Sim, sim. A América do Norte fazia muita evangelismo aqui. Mas os protestantes aqui, e isso é um objeto de pesquisa meu. Então, é um objeto de pesquisa meu. Eu ainda não cheguei à conclusão disso. Mas, houve um acerto entre, um acordo entre protestantes e maçons. Porque, gente, quando o Império Católico, você até podia ser protestante, mas você era um pária. Por exemplo, existia uma lei, que só foi cair depois, de que apenas a Igreja Católica poderia ter templos. Você poderia ter uma igreja? Poderia, mas ela não poderia ter forma de templo. Vocês percebem porque aqui no Brasil, nós não temos uma tradição de templos protestantes? Você vai nos Estados Unidos, toda igreja protestante é um templo. Aqui no Brasil, não. Porque era proibido. E aí também me explicou, quando eu comecei a estudar isso, eu entendi uma outra coisa. Vocês conhecem as igrejas batistas e presbiterianas aqui em Santos? Lembra das igrejas batistas? Ponta da Praia. Então, presbiteriana, Jerusalém. Espera um pouquinho, isso parece com o quê? Eu falei, deve ter sido, eu não cheguei ainda, mas deve ter sido daí o negócio. Como eles não podiam, né, criar templos, eles faziam lojas, como se fossem lojas, na verdade eram templos. O formato é igualzinho da loja, gente. Agora, até onde foi essa... Mais antiga. Sim, é. Hoje em dia, você faz qualquer coisa. Você se reúne até no bar. Os caras estão sem. Até um galpão. Mas é, então, agora eu ainda estou estudando para saber qual foi o nível de acordo. E eu acredito que tenha sido um acordo mais formal para eles poderem entrar. Faz sentido. Mas faz sentido também porque há tantos protestantes envolvidos na maçonaria. Tá? Principalmente presbiteriano também, né? Batista. Então, gente, aqui nós entramos na nossa época. E aí entra a República, que é a história que a gente já conhece, governos democráticos e tal, e a Igreja Protestante, a Igreja Católica vai seguindo sua vida e a Igreja Protestante vai se criando. E aí o que surge aqui? Igrejas pentecostais, né? As tradicionais, a Assembleia de Deus, tal. Deus é amor, tal. Para terminar, que horas são? Deixa eu ver se dá para falar mais um toque. Dá. Falta 14 minutos. Então, vamos falar agora da igreja atual. Caramba, que loucura isso. Igreja atual. Então nós temos as igrejas. Hoje nós temos tradicionais. Tradicionais. Pentecostais. Aqui, batista, presbiteriana. Conservadoras, né? Aqui, Assembleia de Deus. Deus é amor. Então, aí no meio século, anos 50, começa a surgir outras mais pentecostais. Deus é amor. Tá? Por exemplo. Quadrangular. É, a quadrangular ela entra aqui, né? É, é que aí começa. Ó, aí tem que. Depois tem que ver os livros. A divisão é assim, começa a Assembleia de Deus, aí sai o pastor da Assembleia de Deus, monta uma. E aí surge outra. Aí daqui surge, aí vai surgindo quadrangular. Aí a divisão da divisão da divisão. Não. Messiânica é uma coisa completamente fora. Messiânica tem que estar ligada mais a um movimento oriental. Não tem ligação com a. Parênteses. Aquele pessoal do Mayflower que foi para os Estados Unidos, montou lá, cada um foi montando a igreja, e foi dali que começaram a surgir também algumas seitas. Testemunha de Jeová, Mormons. Tanto que a igreja por quê? Porque, diferente da igreja. Isso, por quê? Porque a igreja, os Estados Unidos. Liberdade. Primeira emenda, filho. Você faz o que você quiser. Você quer montar uma igreja adorando a borboleta, você adora. Essa metodista. Não havia uma sei lá, tipo, como Roma tinha. Não. Jamais. Não. Liberdade pura. Liberdade pura. A metodista ela é uma subdivisão da Batista. Mas ela tem mais o catolicismo. Metodista? É, não. Uma não. Não. Você, não. Mas ela é. Ela, não. É, ela é. É, mas é só. Mas não no rito. Não, tem mais a ver com. Foi uma divisão batista, mas uma divisão acontecida lá na Europa ainda. Na época. Só para voltar, que eu vou lembrando das coisas. Na época de Zwinglio, por exemplo, teve uma divisão dos discípulos de Zwinglio que criaram os anabatistas. Alguns batistas se dizem seguidores deles. São sabatistas também? Não, anabatista, não, mas não é, o anabatista, por que anabatista? Porque tanto Zwinglio quanto Lutero aceitavam o batismo vindo da católica, e eles diziam que não, você tem que se rebatizar, então você tem que se rebatizar, então os anabatistas sofreram pra caramba, teve uma lá que eles pegaram todos os anabatistas e falaram, ah, vocês querem se batizar? Então volta se batizar, afogou todo mundo. Então aqui, movimentos independentes. Então, essa balbúrdia de movimentos evangélicos começa a surgir a partir dos anos 50, mais ou menos, tá? Que aí começa a divisão e tal. E aí vai chegar até hoje numa Universal do Reino de Deus que se diz evangélica, mas que não é. A partir dos anos 90, mais ou menos? Não, aí, os anos 90 começa a surgir esse movimento tipo universal. Sim. Mas nos anos 50 já começa. Assembleia. Não, Assembleia até um pouco antes, mas é. Subdivisões desses pentecostais tradicionais. Vai surgir mais ou menos nos anos 50. Essa pista do Brasil. Também mais ou menos aqui. Não, Universal não é nada. Universal é uma heresia pura, uma mistura de um monte de coisa e ela só quer o teu dinheiro. Maçom, né? É, ela cria a imagem. Mas a Universal surgiu de dentro da igreja protestante. Isso não se pode negar. Mas o que ela prega não tem nada a ver. Ela mistura tudo. Ah, não tem. Ela quer ter o tutu. Se tu tiver com o tutu, tá bom. Só pra terminar, gente, tá? Nós vamos chegar aqui. Eu só quero fazer um comentário. Ditadura militar. Isso é importante pra história da igreja. 1964. Na época que entra o governo militar contra a contra-revolução, contra quando saiu o João Goulart ia entrar, né, na saída do Jânio. O João Goulart faz uma visita lá para a China, tá, aquele pega mal, e o João Goulart era de esquerda. Então, tem a revolução, a contra-revolução de direita. O que acontece dentro da Igreja Católica? Há uma divisão na Igreja Católica chamada Teologia da Libertação. Não sei se vocês já ouviram falar. O que que é? É um movimento marxista dentro da Igreja Católica. Por que eu falo disso? Porque é um movimento muito forte até hoje. Leonardo Boff, Frei Beto. Os caras são comunistas até a medula e ficam... Então, a subdivisão é uma divisão dentro do catolicismo. Isso influencia também a igreja protestante. Há muitos pastores protestantes que também seguem a linha Teologia da Libertação. Ricardo Gondim, Renovado Ramos. Ela pegou, acho que, um lado luterano, não pegou assim? Não, a Renovação Carismática, ela é um movimento dentro da Igreja Católica que tenta dar uma segurada, tenta voltar um pouquinho a um movimento católico mais espiritualizado. Na verdade, eu acho que foi mais para poder conter o crescimento evangélico. Não, eu acho que conter o crescimento, se a gente fala assim, para conter o crescimento, a gente teria que pensar que seria um movimento organizado para fazer isso, o que eu acho muito difícil. Vamos montar uma igreja como é que é? Carismática. Não, tanto que os padres conservadores se debatem contra. Para mim foi um movimento interior dentro dos próprios, porque os caras estão lá também sentem, pô, isso aqui tá frio pra caramba, eu quero sentir um pouco mais, volta. Claro que eles não têm coragem de voltar tanto, né? Mas tenta fazer um movimento de retorno. Mas nesses movimentos também há muita confusão. Então a gente separa hoje, eu separo hoje o catolicismo assim. Progressistas, que são esses caras aliados da Teologia da Libertação, que são ligados em política e tal. Os conservadores e os ultraconservadores. Porque na Igreja Católica há um movimento também absolutamente conservador, que ele vai olhar... Porque você vai pegar um teólogo da Teologia da Libertação, ele vai olhar para o protestante que nem vocês e vai falar, pô, vocês são legais. Porque ele tem essa tendência ecumênica de abraçar todos. Mas como ele fala que você é legal, ele fala que talvez o macumbeiro é legal também. Já o conservador, ele vai olhar para o padre Paulo, por exemplo, ele vai olhar para ti e falar, você é herege. Porque você foi atrás do Lutero. O Lutero foi um cara que fez cisma na igreja. Isso é para vocês conhecerem. E o protestantismo? Nós temos tradicionais, que são os batistas. Temos também os progressistas, que estão ligados mais à igreja independente, mas também tem dentro de igreja tradicional. Os pentecostais tradicionais, Assembleia de Deus. Os pentecostais... Sensacionais. Estão mais ligados a... Não, mas existem os pentecostais, assim, quadrangular, igreja quadrangular, Deus é amor, que estão muito ligados a usos e costumes, moralidade exterior. Não, Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. E existem as pseudo-evangélicas, que é o caso da Universal. Sinos de Belém. Quando ele é categoria incategorizável. Alguma pergunta, gente? Eu sei que o que eu fiz foi uma loucura. Quando eu vi, eu falei, isso aqui é matéria, gente, para estudar em 10 aulas, no mínimo. Seita e religião. Eu costumo separar a religião o seguinte: como que você identifica uma religião? Religião, ela tem doutrinas definidas, mas não é só isso, porque há outras, tem seitas que também têm doutrinas definidas. Mas a religião, ela tem uma característica própria, que é possível você aplicá-la numa sociedade inteira. Por exemplo, tente aplicar as ideias da Igreja Universal na sociedade inteira. Ferrou. Não tem como. Tente aplicar as ideias do Santo Daime. Não, a congregação cristã está dentro de uma religião. Sabe por quê? Não confunda aquilo que nós achamos que é heresia. Por exemplo, eu posso crer que a congregação cristã prega heresias. Ponto. Mas eu não posso dizer que ela não é formada em cima de uma base religiosa. Entende? Tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o Islã é uma religião. Eu discordo da ponta a ponta, mas é uma religião. A gente não pode falar, a gente tem que analisar de fora. E ser cristão, por exemplo, uma religião cristã, ela não pode ser... Não, cristã é um pouco mais fácil você definir. O que é uma religião cristã? É aquela que crê em Cristo como participante da Trindade como Deus. Não diminui em Cristo. Testemunha de Jeová, então. Então, a testemunha de Jeová já cairia, o mormonismo cairia. O adventismo cairia um pouco. Cairia também, porque apesar deles dizerem da divindade de Cristo, há um problema lá com a Ellen White. Não acredito no Espírito Santo como Deus. Também. Só Deus e Jesus. Também. É, voador. É. Mesmo, quem? Quem é de volta? Qual? Não, a fonte da vida, ela a fonte da vida, ela entra nessa fase de igrejas que são independentes. Hoje, a pessoa monta uma igreja. Ali, já falaram que aqui era uma igreja, pra ver, né? Como é tão fácil rotular a igreja. Então, mas se você for conceituar, aí você vai ter que olhar qual é a doutrina pregada pela igreja. E na fonte da vida, a doutrina pregada, ela está mais ligada à doutrina batista. Pelo menos é o que eu conheço. Por quê? Ela não pode ser presbiteriana porque não é, ela não quer a predestinação. Luterana menos. A luterana quer, por exemplo, na consubstanciação, na ceia. Católica não. Pentecostal também. Ela poderia ser pentecostal e numa fase anterior a nós. Ela foi pentecostal, no fundo da vida. Quando tinha três pastores e dava-se muita ênfase a profecias e blá blá blá. Isso é uma característica de uma igreja pentecostal. Hoje não. Hoje ela é uma igreja batista. Sim, são igrejas independentes. Sim, sim. É, ligado a batista. Não, mas o Silas. Não, não. Mas o Silas, ele nasceu na Assembleia. Só que eles saíram. Mas eles saíram da Filadélfia, que é uma igreja batista. Mas a base dele é. Sim, mas aí você vai julgar a pessoa, né? Mas eles, como pastores, saíram da igreja batista. Mas hoje é um pouco difícil. Uma Cristã, a resposta é o quê? Ela é uma igreja pentecostal. Mas não é uma igreja nos moldes pentecostais. Então hoje rotular é um tanto complicado. Não, pentecostal porque é uma igreja. Né? É uma igreja, mas não tem as práticas. Agora, só para acabar, gente. Mundial é sempre também, né? Não, tá junto com a Universal. Da cura, só fala da cura, cura, cura. Ah, não. Aí já entra nesses movimentos. Mas ela saiu da. É uma divisão da. Os três pilares da reforma protestante: sola escritura, um combate à ideia católica de que a tradição tem o mesmo peso da Bíblia. Depois nós vamos falar sobre isso, eu não vou entrar em detalhes teológicos. Solo fide, só fé. Solo deu glória, só a Deus. Eu ia perguntar quando você falou dos pastores comunistas, existe alguma ligação? Pode ter uma possibilidade, existe, né? Mas assim, pode acontecer de um pastor ser comunista, de um cristão ser comunista? Tá cheio. Existe? Não, tá cheio. Não. Tem essa possibilidade? Não, não. Como você pode ser comunista? Porque o comunismo, ele é declaradamente ateu e materialista. E como é que tem? Bom dia. Não, mas a coisa é mais complexa. Muitos confundem. Alguns muito confundem comunismo. Eles dizem confundem com sendo um socialismo, né? Que é a mesma coisa. É, mas assim, democrático. Quer pregar um socialismo pegando alguns ganchos. Mas não funciona. Mas na verdade, por exemplo, o Frei Beto é um puxa-saco e um divulgador do Fidel Castro, que é um assassino. Hoje eu estava vendo a entrevista do Chacal, Carlos o Chacal, com sua profissão, revolucionário. Em favor da causa palestina. Seu objetivo, acabar com os Estados Unidos e Israel, Carlos o Chacal. Colaborador do venezuelano lá, do Hugo Chávez. Aí ele fala assim, você não se arrepende de nada? Ele, o Chacal, fala, eu vou me arrepender do quê? Eu fiz menos que o Fidel matou mais gente que eu. Quer dizer, o cara que é do lado do Fidel, ele mesmo assume que o Fidel Castro é um assassino, um bandido. E o Frei Beto está lá puxando o saco do Fidel. Ricardo Gondim está lá puxando o saco também. China, Fidel. Ninguém é da verdade, porque eu vejo tão religioso, temos no máximo 4 ou 5, né? Perfeito. O resto é tudo... Religiões, exatamente, religiões. Que a gente diz assim, bem amplo. Cristianismo, hinduísmo, budismo, islamismo, já falei, foram quatro. Judaísmo. É, o judaísmo, sim. Dentro aqui, o judaísmo se mistura com o cristianismo, mas judaísmo, sim, cinco. Islamismo, é. O resto é tudo atrás. Cristianismo. O resto é tudo livre, é divisão dentro disso tudo aí. Não sei se tem mais alguma, talvez tenha. Não, espiritismo não. Espiritismo, ele veio. Espiritismo surgiu no século XVIII. Surgiu no século XVIII com um maluco lá chamado Henri. Qual era o nome dele? Allan. Não, mas ele tinha um nome. Potente. Ele tinha um nome. O nome dele. Um cara meio deprê. Religião, sim. Caramba, aqui pegou toda a linha. Cada um tem seu Cristo até, né? Cada um das que você falou tem seu Cristo. Não. O budismo, por exemplo, não crê. O Buda não seria o Cristo? Não, dele, não. Não, não. O Buda, ele é um filósofo. Um príncipe que largou tudo e alcançou lá. Não, não, ele alcançou um nirvana. Descobriu uma iluminação própria. O hinduísmo, ele crê num panteão de deuses. Um panteão de deuses. O Islã, até o Islã, ele é uma subdivisão do judaísmo, como o cristianismo, se a gente for olhar de fora, né? O Islã crê num Deus só. Mas só. Então, Maomé é um profeta, na teoria. Vai falar que Maomé falou alguma coisa errada. Não, como Moisés. Ah, essa semana fizeram não sei o que lá, não foi queimado lá, uma editora toda mesmo. Não, então. Eles falam assim, não, é um Deus, absoluto, só. Maomé é um profeta, mas Maomé não erra. E era pedófilo ainda. Casou com uma menina de 8 anos. A religião é assim, safado. Eles lá, é muçulmano. Eles casam com 13 anos, velho. Vai adubar um negócio de outra, né? Deixa eu só fechar aqui a. Fiquei gravando.